A série Marvel's Capcom fez um excelente retorno, digno do legado deixado pelos jogos da época dos fliperamas, com este terceiro jogo. Além de fazer uma transição muito boa do 2D para o 3D, apresentou uma série de personagens novos que agregaram em muito ao elenco do jogo. Retornou com os encerramentos e temas próprios personagens. Foi o primeiro jogo da série a incorporar os trajes alternativos para os personagens, mesmo que no geral não fossem tão interessantes. Alterou o esquema de botões, mas de uma forma que se espelha nos esquemas antigos e simplifica para os jogadores mais novos, ao mesmo tempo que mantém a profundidade para os jogadores veteranos. O que se pode criticar do jogo é o X Factor, que até pode agradar alguns jogadores, mas deixa as partidas bem apelativas contra oponentes mais experientes. E um aspecto contemporâneo ao lançamento do jogo, o fato de uma nova versão ter sido lançada ainda no mesmo ano e sem compatibilidade com a versão original, além de vender os personagens DLC da primeira versão à parte da versão Ultimate, foram algumas decisões muito erradas da Capcom. Suas qualidades permitiram que o jogo, com suas duas versões combinadas, vendesse bem. A versão original vendeu 2 milhões e 200 mil unidades, e a versão Ultimate, apesar de um começo lento, vendeu 1 milhão e 200 mil unidades somente no PlayStation 3 e no Xbox 360. Infelizmente, por conta do vencimento da licença dos personagens Marvel sob posse da Capcom, a versão Ultimate foi removida das lojas digitais em dezembro de 2013, ficando apenas 2 anos em circulação. Mas isto não foi o fim. Com o relançamento do jogo para a oitava geração, no PlayStation 4 em dezembro de 2016, e mais tarde para o Xbox One e PC em março de 2017, o jogo conseguiu vender mais 2 milhões e 300 mil unidades, dando um total de 5 milhões e 700 mil unidades. E depois a série só voltaria em 2017. Mas isto é assunto para outro vídeo.